abraço. Não pode ter vez pro cansaço e vai sair por aí sentindo frio e calor. Bota toda a fé no seu peito, moço. Faça-se tratar com respeito e vá plantar por aí até que venha o amor. Andando a pé, ônibus, carona, avião, essa é a maneira de não precisar proteção, de conhecer meu país e de poder dar a mão, a mão, a mão. Sente toda a força no quarto, mostrar seu trabalho de fato e cantar por aí até que venha o amor. Poder dar a mão, a mão, a mão, a mão. Sente toda a força no ar.